Estabilizado, 1776. Torre 1895776. 1895, tem um boa noite. Para o táxi, gol 1273 POB 177 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Campinas. 1376, Cliente Índia Alfa no ponto de espera da 1-0-1-8-95-1017, gol 1273. Estacionamento na 0530-97. Recife, Recife, Centro Recife. Livre, Centro Recife. 1940, chame Centro Recife em 1251. Centro Recife 251, boa noite, 1940. Boa noite, Salvador. Boa noite, Conselho 2224. Informação uniforme. Passaredo 2224, identifique, desça e mantenha 4.000 pés, 1017, chegada mar. Identificou 4.000, 1017, na mar e poderia voar ITAP? Voa de ITAP, desça e mantenha 4.000 pés. ITAP 4.000 pés, 224, obrigado. Atingindo 2.000 pés, esquerda para o 310. Esquerda 310, 2733. Solo, gol na 776, boa noite, livrando-se. 776, boa noite, 776. Quarteirante da Juliette, gol na 776. 2733, esquerda 285. Esquerda 285, 2733. Aerotaxi Sultan 3197-158, 3 horas e 40, alternando Campina. 4 India Alpha, pode ser 395-17, obrigado, 397. No 273, contato radar, vigilância. 273. Era 2733, à esquerda, proa 250. Esquerda 250, 2733. Passaria do 2224, reduza para 220 nós. 220 nós, 2224. 2224, reautorizado, 3000 pés, 1017 no 017. 3000 no 017, 2224. Esquerda 160. Esquerda 160, 2733. Para interceptar o localizador, esquerda 130, livre LS. Esquerda 130, livre LS, 2733. ULS 2733. Completa final, 2733, entendo que segue para pouso final, agora com a torre 1895. Afirmativo, segue para pouso final, completa e chama a torre 1895. Obrigado pela coordenação, boa noite. Boa. Passarindo 2224, desça e mantenha 2000 pés. Reduza para 1970 nós e reporte na final autorizado ILS X-Ray. 102.270 vai reportar estabilizado 232224. Positivo, vai seguir tráfego do P3 da Força Aérea passando externo agora na final do ILS. Ciente, 2224. Controle, boa noite, eu tô 3197. TAN 3197, contato radar, vigilância. Pós-2000, pode voar direto da EL? Autorizado da EL. Passarido 2224, passando o Duna, completa final, 1017, chama a torre 1895. 1017, 1895, chama a torre, boa noite, até já. Gol 1273, chame o centro de na frequência 1251. Positivo, 1251, Gol 273. TAM 3197, chame Recife em 12, 51. 251, boa noite, bom trabalho. Alfa Juliette, 41, remota no 42224. Salvador, boa noite, bom 884, tem que dar uniforme. 1884, identifique, desça e mantenha 4.000 pés na chegada Mari, 1.017. 4.000 pés, podemos voar direto Itap? Itap na proa para completar a chegada Mari. Itap, completar o Mari, vou 1884. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6728, tem saída de uniforme. Boa noite, o WebJet 6728, desse mantenha 4000 para chegada a Mari 1017. 4000, 1017, 6728, pode voar Itap, 6728. Autorizado voar Itap para interceptar a chegada a Mari, 6728. Itap, para interceptar a chegada a 1084, pode descer para 2000 pés? 1084, 2000 pés, 1017, aporte estabilizado no localizador. 2000, 1017, aporte estabilizado, voo 1884.